Barbudo e com olheira, cheio de cansaço. Do Fonseca, praça da bandeira, na luta igual fungaço. Maço de cigarro amassado, pigarro, pulmão encatarrado. Venho acompanhado no percurso, com Deus MP3 e um livro russo. Tusso, feito louco a cada freada. Fico rouco com uma atmosfera gelada. Ar-condicionado, a temperatura baixa. Fico debilitado, mas o corpo relaxa. Marcha de arranque pelo vão central. Pro piloto do 725D, o gosto tá mil grau. Hau. Quando chego no local do meu destino, não sou índio, mas tenho no cachimbo um fino. Meu Deus, sofri um acidente de trabalho. Cheguei no bar e perdi tudo no baralho. Não valho nenhum qualquer pra me vender. Devo nessa vida e na seguinte eu também vou dever. Meu Deus, sofri um acidente de trabalho. Cheguei no bar e perdi tudo no baralho. Não valho nenhum qualquer pra me vender. Devo nessa vida e na seguinte eu também vou dever. É complicado sentar no boteco e pedir uma. Em duas semanas que o corpo acostuma. Como a Kuma destrua os limites pela vitória. História fiada que uma ampola é satisfatória. Geral com 10 pontos no bolso a conta racha. Faz a pendureta de um galo e fecha uma caixa. Abaixa o preço, dá desconto que logo resolve. Jogo porrinha pela dívida, se eu ganhar me devolve. Dissolve a raiva e dá meu dinheiro, pois o resto desse tá com um bicheiro. Eu trabalhei o mês inteiro e me demiti. A conta com vermelho eu comprometi. Assisti o cheque se tornar especial, o negativo se tornar constância visual, o crédito se transformar em moeda oficial, débito virou mito e o dinheiro é virtual. Meu Deus, sofri um acidente de trabalho. Cheguei no bar e perdi tudo no baralho. Não valho nenhum qualquer pra me vender. Devo nessa vida e na seguinte eu também vou dever. Meu Deus, sofri um acidente de trabalho. Cheguei no bar e perdi tudo no baralho. Não valho nenhum qualquer pra me vender. Devo nessa vida e na seguinte eu também vou dever.